Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Gostaria de relatar algo da minha vida para você, querido ouvinte, que está ouvindo este CD. Quem sabe você está passando por uma situação difícil. Quem sabe você acha que não tem mais solução para a tua vida, acha que não tem mais saída para você. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero lhe pedir que você ouça esse testemunho que vai ser falado nesta hora. Vou lhe contar um grande milagre que Deus fez na minha vida. Meu nome é Moisés Marinho, tive um passado triste, tive uma vida escravizada por Satanás, mas um dia eu conheci a Jesus, e esse Jesus me trouxe a libertação, a salvação e a edificação da minha vida. E ele me levantou do lamaçal de pecado e disse: agora, filho, tu vai e anuncia aqueles que precisam ouvir, aqueles que ainda estão escravizados por Satanás, aqueles que ainda estão escravizados no vício das drogas, da bebida, da prostituição, do vício da embriaguez. Mas antes de começar o meu testemunho, eu quero ler a palavra de Deus, que se encontra em Salmo 118, versículo 17 e o versículo 18. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Amados ouvintes, vim de uma família não evangélica. Meus pais entregaram a outra família adotiva, no quais são evangélicos. E eu nasci no lar cristã, fui crescendo, participando das bênçãos de Deus, mas com o devido tempo fui me distanciando, fui me afastando, não queria mais compromisso com Deus, não queria mais compromisso com a minha família, fui pegando um gosto diferente. Satanás aprisionando a minha alma, e eu comecei a viver uma vida escravizada. Não tinha paz, não tinha alegria, não tinha felicidade. E quando eu me recordo que uma certa vez, a primeira coisa que eu fiz foi mexer em minha casa em alguns bombons. Eu falo isso para você porque quando você começa a uma vida errada, a praticar coisas erradas, você não começa de muito, você começa de pouco. Então eu me recordo que eu comecei de pouco, e fui se passando o tempo. Aí eu passei a mexer em coisas grandes, não gostava mais de dormir na minha casa, fui perdendo o gosto da minha família, me iludindo com as coisas desta vida. Os meus companheiros nas ruas, na qual nós passávamos a noite, me apresentaram alguns tipos de droga, no qual eu comecei com a cola, fui me iludindo, passava noites e noites escravizado no vício da cola, cheirando, não tinha vontade de comer, não tinha paz na minha vida. Minha mãe, na madrugada, a minha procura: filho, vem dormir, volta para casa, mas eu não tinha mais prazer em estar com a minha família. Estava satisfeito com a vida que eu estava levando. Eu me recordo que uma certa vez eu procurei alguns papelão pela madrugada, forrei uma cama debaixo da casa de uma vizinha nossa e ali eu me deitei, dividindo até mesmo uma parte com um cachorro, sem ter saída, sem ter solução, naquele frio daquela madrugada. Passando-se alguns tempos, comecei a conhecer novas amizades, na qual nós ficávamos na madrugada, na frente do brega, das ruas, nos becos, e aguelávamos, tomávamos os bens das pessoas que passavam por ali. E passado algum tempo, o juizado de menor começou a me procurar, e uma certa vez eu fui preso e fui levado à delegacia de menor, e de lá fui encaminhado a um colégio de recuperação chamado Dagmar Feitosa, e ali passei alguns tempos, conheci outras pessoas e também conheci as práticas deles, e viam que eles faziam coisas piores do que a minha. Então eu fui tomando gosto ali naquele colégio, formemos uma quadrilha de menor e fizemos 5 rebelião naquele colégio. Fugi 5 vezes dali. O juiz, o doutor Lafayette, naquela época, mandou uma equipe à minha procura. Ninguém mais suportava-me. Os meus pais não tinham mais o domínio sobre mim. Eu já achava que eu já podia tomar a decisão própria, já podia fazer da minha vida o que eu queria. Uma certa vez, eu estava reunido com os amigos, bebendo e fumando, e parou uma viatura da polícia e me levou diretamente ao juiz, o doutor Lafayette, que é do juizado de menor. E chegando ali, aquele juiz olhou para mim e disse: Moisés, eu vou te enviar a uma escola chamada Escola Fazenda na Estrada. Pode ser que lá tu melhore, pode ser que lá tu mude de vida, mas escute bem, amado ouvinte, você pode procurar ou então bater em porta diferente. Mas eu lhe digo uma coisa: se você não bater na porta que é Jesus Cristo, que salva e que liberta a vida do homem, não tem libertação para o ser humano a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Então eu fui enviado àquele lugar. Chegando ali, passei um ano naquele colégio de recuperação. Voltando à minha casa, com o tempo, os meus pais, achando que eu estaria recuperado, os meus vizinhos também, mas eu senti uma influência muito grande, desejo de estar ali juntamente com meus colegas. Então comecei a me iludir novamente, comecei a participar da bebedice, comecei a conhecer outros tipos de drogas, como pasta básica de cocaína, passei a conhecer o loló, lança perfume, a maconha e até mesmo a cocaína. Eu fui me aprofundando e eu me recordo que quando eu estava com uma semana em liberdade, eu estava numa briga e eu aprontando terrivelmente. Novamente passei a fazer tudo de novo do que eu praticava. Então o juiz mandou novamente me recolher àquele colégio, E eu chegando ali, aquele colégio, eu fugi daquele lugar. Então eu passei a ficar de maior. Os meus pais sempre dizendo para mim, com aquele carinho de pai e de mãe: filho, nós te amamos, ainda há solução para ti. Mas eu quero dizer para você que eu estava cego, eu estava com meu coração endurecido, eu não sabia como me defender, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Eu quero lhe dizer uma coisa, mãe, pai, quem sabe o seu filho está numa situação dessa, você já tentou de todas as maneiras, você, pai, está alcoólatra, você, mãe, está presa na prostituição. Eu quero dizer para você que a única solução que traz a libertação para a vida do homem e da mulher, da criança, do jovem, do adolescente, é Jesus Cristo. Eu me recordo que eu comecei, depois que eu fugi daquele colégio, comecei a praticar coisas maiores. Conheci uma quadrilha e começamos a se envolver com roubos, assaltos, no ônibus, nas praças, nas feiras, nos mercados. Então, naquela época, eu me recordo que uma certa vez, alguns policiais da Polícia Civil me prenderam e eu ali fui levado àquela delegacia. E chegando ali, quando eu vi que eu estava preso, senti-me triste, solitário e disse a mim mesmo: a minha vida se acabou, não tem mais jeito para mim. E fui liberto daquela delegacia, mas voltei a praticar a mesma coisa. Várias vezes fui à delegacia preso por roubo, por assalto, por briga. Eu já estava perdendo o controle. Uma certa vez, eu me recordo que com alguns amigos fizemos um plano de fazer um assalto. Mas antes disso, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu me recordo que uma certa vez eu estava em cima de uma laje, fumando droga, bebendo cachaça. E ali eu olhei para o céu e tive um desejo ardente de tirar a minha vida. Eu falei para Deus naquele momento: Deus, não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu não consigo mais vencer as lidas desta vida. Eu não tenho mais paz. Mas eu tenho certeza que Deus estava me olhando do céu, contemplando a minha vida e dizendo para mim: filho, tu és um escolhido meu. Não sabia eu que Deus tinha um plano de salvação sobre a minha vida. E eu, passando aquela época, ainda escravizado por Satanás, fazia coisas terríveis. Eu era uma pessoa muito peralta. Os meus vizinhos não gostavam de mim. Os meus colegas começaram a se distanciar de mim. Quando eu bebia, eu ficava uma pessoa transformada. Ficava uma pessoa oprimida. Queria estar brigando, queria estar destruindo as coisas, queria estar roubando. Passado algum tempo, formamos uma quadrilha de 4 pessoas e começamos a praticar assalto. E nós chegamos a fazer um projeto de assaltar um banco. E ali nós fizemos a planta daquele banco, levamos a uma macumbeira, e quando nós chegamos naquela macumbeira, apresentamos aquela planta a ela e o projeto que nós tínhamos feito, e ela, recebendo uma entidade maligna, e disse: Meus filhos, vocês podem ir, porque os santos estão tudo lá aguardando. Vai dar tudo certo. Vocês serão as pessoas mais felizes. Serão as pessoas, serão ricas na face da terra. Então eu tomei aquilo para mim e eu me alegrei. Mas não sabia eu que eu estava sendo enganado por Satanás. Não sabia eu que Satanás estava armando uma grande cilada contra a minha vida, para me destruir. Mas Deus também estava na direção da minha vida. Amados, e com o tempo, depois da programação daquele assalto, nós saímos em direção daquele banco, e quando nós chegamos ali, fizemos como nós devíamos ter feito. E começou a dar tudo errado. Então, sofremos perseguição policiais, passamos a ser perseguidos, ficamos como foragidos, e nós se dividimos, cada um para o seu lugar. Eu me recordo que alguns policiais pegaram, primeiro amigo meu que estava comigo, da minha quadrilha, então levaram para o varador e mataram. Foram matando ele aos poucos, tirando a sua orelha, cortando seus dedos, furando seus olhos, e foram matando aos poucos, até que mataram. Depois, a perseguição continuou, e eu ainda, fugido na mata, com mais os outros dois, pegaram outro e fizeram a mesma coisa com eles também. Só sobrou eu e o outro parceiro meu, que hoje também é um instrumento de Deus na mão do Senhor Jesus. Nós fugimos a uma mata, e aqui em Manaus havia uma programação numa delegacia, num quartel da polícia, na qual prepararam alguns policiais de uma tropa de 100 a 150 policiais. E o secretário naquela época falou, preparou um relatório e assinou embaixo e disse: pode matar todos, eu assino e me responsabilizo. Quando eu olho para esse assunto, para esse testemunho, eu posso ver, pelos olhos da fé, Satanás desesperado para destruir a minha vida. Mas ele assinou a minha morte. Mas Deus, o leão da tribo de Judá, assinou a minha vida. E quando Deus assina, ele é o juiz dos juízes, ele é o promotor dos promotores. Ele assinando, ninguém mais pode apagar. Porque quando ele assina com letras de sangue, o sangue precioso que é o sangue de Jesus. Amados, e ali naquele lugar, naquela perseguição, quando eu estava ali, junto com o meu parceiro, só restávamos dois, outros dois já tinham morrido. E ali eu me sentei no meio do mato, juntamente com ele, e começamos a pensar o que seria da nossa vida naquele momento. A nossa vida estava acabada, nós estávamos numa situação sem saída. Nós estávamos sendo procurados, polícia de avião, daqueles que pousam na água, por lancha, por carro, por cachorros. Nós estávamos cercados. E ali eu falei: Deus, A minha vida acabou. Não tem mais jeito para mim. A única solução seria a morte. E eu me lembrei que uma certa vez, quando eu estava na rua de casa, uma certa irmã que Deus levou para si, ela está descansando no Senhor, já bem velhinha, e ela passava por mim, e toda vez que ela passava, ela chegava aonde eu estivesse, ela ia lá e me entregava um folheto e dizia para mim: Jesus te ama, Jesus é o Salvador da tua vida. E eu tinha raiva já daquela irmã por causa daquela situação. Às vezes eu estava numa rodada bebendo e quando ela chegava: Jesus te ama. E às vezes eu até me escondia daquela irmãzinha, mas aonde ela me via, ela ia, me entregava o folheto e dizia: Jesus te ama, Jesus te ama. Então, naquele momento que eu estava ali, naquela situação, dizendo para mim que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, eu olhei para o céu e comecei a me lembrar do que aquela irmã falava para mim: Jesus te ama, Jesus te ama. E eu olhando para o céu, com o meu parceiro do lado, naquela situação, sendo perseguido, procurado para morrer, porque se nós fôssemos pegos naquele momento, nós estaríamos mortos. Então, eu olhei para o céu e disse: Deus, se tu tem um plano de salvação na minha vida, tu vai fazer. Eu estou nessa situação, não tenho amigo, não tenho dinheiro, estou sem saída, mas se tu tem um plano na minha vida, se tu tem algo a fazer na minha vida, eu te peço uma coisa: me livra da morte. Amados, passados-se 3 dias de fuga da mata, nós fomos pegos. Eu me recordo que quando nós fomos pegos, nós sofremos muito, foi bastante maltratado, algemado, apanhamos muito. Quando me algemaram, me levaram a uma beira de um rio, e ali tinha um monte de estaca, e ali nós começamos a apanhar 3 horas da tarde, e só fomos parar de apanhar 30h. Agora pense um ser humano sofrendo tudo isso. E a palavra que eles falavam para mim e para o meu parceiro, dizendo: vocês vão morrer. Mas eu sabia que Deus estava me contemplando do céu. Naquela equipe que foi enviada de Manaus à nossa busca, Deus preparou um homem, um sargento daquela operação. E esse sargento chegou para nós e disse: vocês me conhecem? Nós dissemos: não. Então ele disse: eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu estava no quartel quando o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse: filho, entra no banheiro e vai orar, porque eu vou te colocar nesta operação, porque ali tem vaso escolhido para mim. Então ele me falando isso, eu senti Deus perto de mim. Eu senti que Deus tinha um plano na minha vida. Eu senti que eu não iria morrer. E eu olhando para ele, eu disse: sargento, nós vamos morrer? Ele disse: vão. Vocês vão morrer para o mundo e vão viver para Cristo. Vocês querem aceitar Jesus? Eu falei, eu quero. Quando eu era pequeno, eu vivia na igreja, louvando a Deus. Mas com o tempo, eu me desviei dos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aquele sargento levantou as mãos para o céu e apresentou a minha vida e a vida do meu parceiro a Deus. E entregou a nossa alma ao Senhor. Daquele momento, amado ouvinte, eu quero dizer a você que eu não lembro mais que eu estava apanhando como um prisioneiro, mas sim, eu pude sentir ali Cristo na minha vida. Eu pude ver ali os soldados que zombavam de mim, diziam, agora ele é crente, agora ele aceitou Jesus, agora sim. Então, quando eles falavam isso para mim, quando eu fechava meus olhos, eu via a cruz de Cristo Jesus, e Jesus ali, os soldados zombando dele. E eu senti que foi nova identidade, nova vida. Tudo se fez novo na minha vida. Deus estava ali comigo. Porque a palavra de Deus diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amados, e nós, a partir desse momento, que os soldados souberam que nós tínhamos aceitado Jesus, eles pegaram uma garrafa, mijaram na garrafa e deram para nós beber. Fizemos nós passar grande humilhação, surrando nós severamente, com mais rigor, com mais força. E eu só dizia, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não aguento mais. Meia-noite, embarcamos para Manaus. Viemos, chegando em Manaus, uma hora da madrugada. Alguns policiais da civil nos esperavam no porto. Fomos jogados de cima do barco em cima de uma balsa. De cima da balsa, dentro de um carro. Fomos levados com um saco na cabeça a uma delegacia. Chegando lá, os policiais olharam para nós com uma sede grande de nos bater. Mas ele olhando e vendo a nossa situação, ele disse, não, nunca vi situação igual a essa. E não nos bateram mais. Passando-se 3 dias ali, os jornalistas nos perseguiam muito, com muitas entrevistas, dia e noite, ali naquele local. 3 dias passados, fomos levados à penitenciária Raimundo Vidal Pessoa. Quando nós chegamos ali, que eu vi a penitenciária, eu olhei e ainda sem esperança, disse, acabou a minha vida. Não tem mais jeito para mim. Fomos conduzidos ali dentro da penitenciária. Um batalhão da polícia de choque nos esperava, na qual nós sofremos grandes danos ali naquele local. Sofremos muito. Amado, eu quero dizer para você, Satanás, ele escraviza a vida do ser humano, leva o ser humano a ser trapo de imundícia. Você sofrer a ponto de os homens que você nem conhece pegar você e espancar você até mesmo até a morte. Mas quando eu olho e contemplo Jesus estendendo a mão e protegendo aquele que o aceita com sinceridade, aquele que se volta para ele, ele é a vida, ele é a solução para nossos problemas. Eu quero dizer para você que eu não sei qual é a tua dificuldade que tu está passando no teu lar. O teu esposo foi embora, o teu lar está sendo destruído. Eu quero dizer para você que não há nada impossível que Deus não possa tornar possível. Não há nada que Deus não possa resolver. Deus pode restaurar o teu lar, a tua família, você que está escravizado no vício da cocaína, que não consegue se libertar. Eu quero dizer para você que eu já passei por isso também. Eu já fui aprisionado. Eu já usei tanta droga na minha vida que 3 vezes eu peguei overdose. Não morri porque Deus tinha um plano de salvação na minha vida. Eu fumava droga de cair para trás desmaiado e passar as noites nas bocas de fumo armado, tomando droga das pessoas quando eu não conseguia dinheiro. Eu, de todas as maneiras, eu corria atrás, eu assaltava, eu roubava. E eu vivia uma vida escravizada nas drogas. E eu quero dizer uma coisa, amado ouvinte, que me ouve através desse testemunho. Quem sabe você está passando por esse processo e não consegue se libertar? Eu quero dizer para você que Jesus é a tua libertação. Jesus pode te libertar, só Ele. Não existe centro de recuperação, não existe casa de recuperação, remédio, não existe psicólogos que podem te libertar. Nada nessa terra pode libertar a tua alma. Só Jesus Cristo, só Ele pode te libertar. Então, passado-se o tempo, ali na penitenciária, fui levado a Raioá, na cela 7, morando ali, naquele lugar. Passando-se 4 anos da minha vida ali dentro, conheci alguns irmãos no qual nós servíamos a Deus, mas a polícia não deixou de me perseguir. Ali dentro do presídio, nas madrugadas, eu não conseguia dormir direito. Eu me recordo que uma certa madrugada eu estava deitado naquela cela fria e eu olhei um agrupamento de policiais me olhando, pedindo que eu levantasse e que eu me despisse, e me levaram a um tanque chamado Céu Azul, no qual me espancaram muito. Então, dali daquele momento, toda madrugada eu estava sendo tirado da minha cela e sendo levado àquele lugar, sendo espancado. Sofri muitos danos na minha vida, consequência do pecado. Mas uma certa vez eu falei para Deus: Deus, eu não quero mais que isso aconteça comigo. Eu quero, Senhor, que Tu venha, Senhor, tirar, Deus, esses homens do meu caminho, que eles não venham mais tocar em mim, Senhor. E eu pedi a Deus e Deus me atendeu. Eu quero dizer para as mães que têm filhos que estão no presídio: apresente seu filho a Deus, porque presídio não recupera ninguém. Presídio é o contrário, você aprende a praticar coisas piores do que você praticava antes. Porque ali você vai lidar com todo tipo de pessoas: estrupador, assaltante, pessoas que têm práticas na vida do crime, pessoas que são especializadas em assalto, a droga está ali dentro. Eu quero dizer para você, mãe, se o seu filho está passando por esse processo, seu esposo, eu não sei, lá não é lugar de recuperação. A recuperação é Jesus Cristo. Somente Jesus é aquele que desde o início eu estou apresentando a você, amado ouvinte. Passado-se o tempo, com 4 anos ali dentro, fui ao julgamento. Quando um carcereiro chegou à porta da cela e disse: Moisés, você vai ao julgamento. Chegando ali no tribunal, o juiz, com muita raiva de mim, olhei para o lado, para mais de 20 testemunhas de acusação contra a minha pessoa. Olhei para o outro lado, ninguém a favor. mas pelos olhos materiais. Mas pelos olhos espirituais, eu tenho certeza que ele estava em exército de anjo ao meu favor. O juiz começou o julgamento, terminando, fui sentenciado a 30 anos. Quando o juiz olhou para mim e disse: Moisés, só não te dou mais porque não pode. A lei não permite. Mas se pudesse, eu te daria mais. Amados, eu fui tirado daquele tribunal, voltando ao presídio. Chegando ali, eu fui levantar um propósito diante de Deus. Falei: Deus, eu fui sentenciado 30 anos, a minha vida se acabou. Agora não tem mais jeito. Agora não tem mais solução. Eu não tenho advogado, eu não tenho dinheiro. Os meus amigos que se diziam ser meus amigos me abandonaram. Eu quero dizer para você que está envolvido com galera, você que alguém chega para você e diz: eu sou o teu amigo, eu sou a tua amiga, é mentira. Isso é mentira, porque quando você está passando um momento difícil da sua vida, eles fogem, deixam você sozinho no fogo. Eu quero dizer para você que o verdadeiro amigo é Jesus. Ele é fiel. Eu me recordo que quando eu levantei um propósito diante de Deus, ali dentro daquela penitenciária, eu orando a Deus, peguei a minha Bíblia, levantei e ela escapuliu da minha mão, caindo ao chão pela madrugada, e se abriu em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 1, que diz: Filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos o advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo, o justo. Chegou o advogado. Para que melhor advogado do que Jesus? Eu estava orando a Deus e dizendo para Deus que eu não tinha advogado, que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha amigo, que eu não tinha mais nada. E Jesus se apresentou como meu advogado. Passando um tempo, conheci uma mulher chamada de Leusa, que hoje, atualmente, é minha esposa. Uma mulher que Deus me deu, uma mulher que lutou muito, que batalhou muito, que enfrentou muitas circunstâncias na vida, muitos preconceitos, mas está do meu lado e eu louvo a Deus por isso. Grande coisas o Senhor tem feito por nós. Amados, passados alguns anos ali dentro, quase 4 anos, coisas terríveis eu ouvi naquele lugar. Pessoas que entraram ali com seus pés, mas não puderam sair dali com seus pés. Morreram porque não temiam a Deus. Pessoas matando uns aos outros. Eu me recordo que no presídio passei 4 rebeliões, momentos difíceis na minha vida, momentos de desespero ali dentro. Eu quero dizer para você, amado ouvinte, que lembre dessas pessoas, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 3, Filhinho, eu vos escrevo essas coisas, aleluia, lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com ele, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosse os maltratados. Louvado seja o nome do Senhor. Passado-se alguns tempos, ali orando a Deus, Deus, com a sua fidelidade, com seu poder, enviou uma missionária, uma profetisa naquele lugar, na qual, chegando ali, nós se reunimos na cela onde eu morava, e Deus, usando aquela mulher, disse: Filho, as tuas lágrimas e a tua oração chegou à minha presença. Eu moverei o coração do juiz. Eu vou resolver a tua causa. E te digo, eu vou te tirar deste lugar, porque grande é a obra que eu tenho a realizar através da tua vida na terra. Vou te levar em muitos lugares. Tu pregarás a minha palavra. Digo mais, vou mover o coração daquele homem, do juiz, porque eu sou o juiz do juiz. E digo mais, filho, 26 anos eu vou tomar para mim, e 4 anos tu cumprirás neste lugar, e sairás daqui, e pregarás a minha palavra, em tempo e fora de tempo. Naquele momento, amados, eu sentisse como uma corrente quebrando, eu sentisse como algo acontecendo, mas eu ainda achei impossível. Eu era conhecido na cadeia como um argolado. Argolado é aquela pessoa que pega 30 anos. Então, eu contando isso a algumas pessoas ali dentro, eles olhavam para mim e diziam, não pode acontecer isso. Tu pegou 30 anos, tu vai passar o resto da tua vida aqui dentro. E eu, juntamente com os irmãos ali no presídio, orando, buscando a Deus pela madrugada, ali dentro Deus salvando pessoas, libertando, curando, batizando com o Espírito Santo. O pastor Paulo Farias trabalhando conosco ali, um homem que Deus tem abençoado muito também, a minha esposa também comigo, os demais irmãos ali juntamente. Nós fizemos um trabalho ali naquele lugar, ganhamos almas para o reino do céu. Deus fez coisas gloriosas e está fazendo ainda ali naquele lugar. Louvado seja Deus. Passado-se alguns tempos, eu fui levado novamente a um novo julgamento. Depois de 2 meses que Deus tinha usado essa irmã em profecia, fui levado novamente ao julgamento. Chegando ali naquele lugar, louvado seja Deus, o mesmo juiz, amados, Deus faz coisas tremendas, o mesmo juiz, as mesmas pessoas de acusação, o mesmo promotor, Deus movendo o coração daquelas pessoas e mostrando que Ele é Deus na minha vida, mostrando que Ele é Deus com aqueles que se humilham, com aqueles que se voltam verdadeiramente para Ele, com aqueles que buscam com sinceridade, movendo o coração daquelas pessoas. O juiz olhou para mim, começou o novo julgamento, e ele dizendo, com os olhos fixos em mim, disse, Moisés, o que você faz ainda lá dentro? Gela para você estar fora. 4 anos se passando e você ainda está lá? Pois eu estou assinando a tua liberdade. Você vai embora para a sua casa. Agora pense comigo, amado. Não foi ele que falou que, se possível, daria mais de 30 anos? Depois de 1 mês... ele diz essas palavras. Sabe o que é que significa isso, amado? Eu quero dizer para você, não importa a tua causa, por mais impossível que ela seja, se o teu problema, se a tua dificuldade é AIDS, é vírus HIV, se o teu problema é câncer, se o teu problema é derrame, eu quero dizer para você que não há causa impossível que Deus não possa resolver. Eu quero dizer para você que não há causa impossível que o meu Deus, aquele que me tirou do presídio, que me libertou, que me deu vida, não possa resolver por você. Eu me recordo que quantas pessoas olhavam para mim e diziam, para esse aí só bala, para esse aí já era para estar morto. Da não matar, não está dando trabalho para a polícia. Quantas vezes eu na delegacia, eu me recordo uma vez que eu estava bebendo e 8 carros da polícia civil me pegaram, me colocaram no carro, me levaram. Agora tu vai morrer, me levar ao varador. Chegando ali, Deus teve compaixão da minha vida. Me levar à delegacia, Deus me deu vida, me dando livramento de morte. Quantas vezes eu, na madrugada, ali, naquela situação, deitado, dividindo cama com um cachorro, com frio, sem roupa, até mesmo sem um aquecimento, mas Jesus contemplava do céu a minha vida. E eu tinha certeza que Deus dizia: este é para mim o escolhido. Olha a situação de Saulo. Saulo perseguia o povo de Deus, mas um dia ele se encontrou na rua chamada Damasco, e o Senhor transformou em um Paulo. E Ananias foi ali direcionado pelo Espírito de Deus, e Ananias falou para Deus: Deus, mas esse, um perseguidor da tua igreja, um que persegue o teu povo? O Senhor disse para ele: Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Eu escolhi, e ele vai saber o quanto é sofrer pelo amor do Evangelho. Eu tenho certeza, amados, que da mesma forma que aconteceu com ele, não é diferente. Acontece com cada um de nós. Você pode ser o maior pecador da face da terra, o maior ladrão, o maior cachaceiro, o maior macunheiro, o maior idólatra. Você pode ser um traficante, você pode ser uma lésbica, mas eu quero dizer para você que Jesus não olha para a aparência. Ele quer libertar a tua vida, Ele quer transformar o teu modo de viver. Agora eu estou trabalhando na obra do Senhor, estou levando a mensagem de salvação, eu tenho ido lugares que tem muitas pessoas que estão aprisionadas, pessoas carentes de ajuda. Deus tem me levado, tem libertado pessoas cancerosas, tem libertado pessoas que estão com vírus HIV, tem curado, tem levantado pessoas da cama, do leito. Amados, Deus tem um grande propósito na nossa vida. Deus tem uma grande obra a realizar na nossa vida. E eu louvo a Deus. Ainda aconteceu mais um milagre. Eu constava-se como o meu nome sujo nos computadores. Não podia arrumar emprego, não podia trabalhar. Uma certa vez eu estava orando a Deus, e pelo seu Espírito eu fui impulsionado a ir até o tribunal da primeira vara. Chegando lá, eu fui puxar minha ficha. Eu disse: eu quero verificar uma ficha de Moisés. E ele, eu dando nome a ele, e ele pegando, puxou no computador o meu nome e disse: você quer saber o quê? Eu disse: eu quero saber se o nome dessa pessoa consta como ex-presidiário. Ele disse: não, essa pessoa nunca foi presa, essa pessoa não tem nenhuma ficha, o nome dessa pessoa é limpa. Aleluia. Até isso Deus fez, amado. Hoje meu nome é limpo. O Senhor é aquele que transforma a nossa vida numa nova criatura. Tenho ido anunciar a palavra de Deus. Tenho passado muita dificuldade, muitas lutas. Sou falho também, mas aquele que me fortalece é o meu Deus, o que me chamou, o que me escolheu, o que me tirou do varador, o que me tirou debaixo das casas dos vizinhos, o que me tirou da sarjeta, da calçada, aquele que me libertou. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o libertador da nossa vida. Hoje eu estou louvando e glorificando o nome do Senhor, juntamente com a minha esposa. Estamos fazendo viagem missionária. Aonde Deus nos manda, nós vamos. Estamos contando esse testemunho. Vida tem sido liberta. Pessoas têm se convertido a Deus. Lugares que eu vou levar a mensagem do Senhor, as pessoas aceitam a Jesus como seu Salvador através desse testemunho, através desse milagre. Quantas vezes eu jogado no fundo de uma cela, ali, achando que não tinha mais jeito, mas Deus olhava do céu e dizia: este é para mim, um vaso escolhido, vai trabalhar na minha obra. Satanás não desiste, ele ainda continua dizendo para você que você não pode, que você não consegue, que não vai dar certo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor nos fala: filho, a promessa é minha e eu sou fiel e verdadeiro para cumprir com essa promessa. Eu vou te exaltar no meio das nações, no meio de muitos. A Bíblia diz que o Senhor escolhe os pequenininhos para confundir os grandes, escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus tem me levado em muitos lugares que eu tenho dito: Senhor, aqui nesse lugar eu vou pregar a tua palavra. Tantas pessoas que conhecem, Senhor, mais do que eu. O Senhor disse: filho, mas eu quero é tu. Tu vai ser um anunciador de salvação. E eu tenho glorificado a Deus. Eu não estou trabalhando, eu estou só na obra do Senhor, direto, dia e noite. Mas eu quero dizer a você, amado, que a minha vida tem sido abençoada. Deus tem providenciado tudo. O Senhor tem me guardado do mal. Os meus inimigos têm vindo contra mim por um caminho, mas por sete caminhos eles têm fugido da minha presença. Porque, não porque eu sou o melhor, mas porque Deus é a minha fortaleza, Deus é a salvação da minha vida. Só o Senhor é aquele que nos pode salvar. Só o Senhor é que pode libertar a tua vida. Quem sabe você está agora no fundo de uma rede, na cama. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo pode te curar agora. Através desse testemunho, o poder de Deus está sendo invadido no teu lar, no teu coração, na tua vida. Eu quero dizer para você, pelo Espírito de Deus, eu profetizo na tua vida a unção de Deus, a libertação, o poder da cura, a autoridade de Jesus sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque só o Senhor é aquele que pode libertar a vida de qualquer uma pessoa. Este é um milagre. Milagre que Deus fez na minha vida. Milagre incomparável. Milagre que dinheiro nenhum pode operar. Quem sabe você, a sua confiança está no dinheiro. Quem sabe a sua confiança está depositada nos seus bens, no que você tem. Quem sabe a sua confiança está depositada nos seus pais, nos seus antes queridos. Mas eu quero dizer para você que você tem que colocar sua confiança no Senhor. Porque brevemente Jesus virá buscar uma igreja. A Bíblia nos diz que aquele que subiu para o céu, ele voltará e não tardará. Voltará para buscar um povo santo, um povo que não se contamina, um povo que se humilha, um povo que está sofrendo na face da terra. Esse povo é que Jesus vem buscar. E eu quero perguntar a você: como está a sua vida? Como você tem andado na presença de Deus? Quem sabe você acha que Jesus está tardando? Você se distanciou dos caminhos do Senhor? Por quê? Esperai com paciência. Espera mais um pouco. Se Jesus está tardando, é porque Ele está dando tempo para que o pecador venha se arrepender dos seus pecados. E você, amado ouvinte, é a pessoa principal para anunciar esse evangelho. Você é a pessoa ideal que Deus escolheu. Deus olhou do céu e viu você, o homem da terra, e disse: você não tem capacidade para isso. Para ti, não espera nada de você. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Quando Jesus disse: filho, eu sou contigo, não temas, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Se coloca de pé, Começa a glorificar a Deus, porque Deus é a tua fortaleza. Deus é aquele que restaura o teu lar, restaura a tua família, que liberta teu filho da droga, que liberta teu esposo do alcoolismo, que liberta você da prostituição, que liberta tua filha do espírito de lebianismo. Ele é o libertador, somente Ele. Eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Jesus está voltando. Enquanto é tempo, vamos anunciar a sua palavra. Saímos. Vá no seu vizinho, vá no seu parente, vá naquele que precisa, nos presídios, nos hospitais. Não se contamine com as coisas deste mundo. Deus precisa de você santificado. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23: Filhinhos, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor, aleluia. Que nós não podemos nos contaminar com as coisas desta vida. Ele diz: sede santo, santificai corpo, alma e espírito, santo e irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. Então eu quero dizer para você, quem sabe você está querendo largar a sua cruz, não faça isso. Jesus é a tua vitória. Jesus é contigo, caminha. Maior dificuldade passou o nosso Jesus, maior sofrimento passou o nosso Jesus, mas a Bíblia diz que ele desceu ao inferno, pisou na cabeça da serpente, tomou a chave da morte do inferno, subiu ao céu e deu a autoridade à igreja, e essa igreja é você, a igreja santa, a igreja eleita. E Jesus disse: filho, não te preocupa, está difícil? Jesus vai abrir uma porta de emprego para você. Jesus vai resolver a tua causa financeira, a tua causa familiar, a tua causa jurídica. Quem sabe você está passando pelo momento que você acha que só Jesus. Eu quero dizer para você que só Jesus pode resolver mesmo o teu problema. Amados ouvintes, Deus é a nossa vitória. O Senhor é aquele que vela pela sua palavra. Eu olho para a minha vida e vejo o milagre de Deus. Quando eu olho para as nações, para as pessoas, os meus inimigos que estavam do meu lado, tentando ver a minha vida derrotada, tentando me ver jogado no chão, jogado na lama, jogado nas drogas, jogado na prostituição, Jesus disse: filho, eu te tomo pela minha mão direita e te digo: levanta-te, porque tu és o mensageiro da minha palavra. Eu quero dizer para você, querido ouvinte, você mulher, você é uma mensageira do Senhor. Você homem, você é um mensageiro de Deus. Não esqueça disso. Aproveite enquanto você tem as suas pernas. Dê valor, eu sempre digo isso. Dê valor ao que você tem. Dê valor à sua esposa. A esposa, dê valor ao seu marido. Nós temos que dar valor ao que nós temos, às nossas pernas, aos nossos pés, as nossas mãos, os nossos olhos. Enquanto muitas pessoas não teve o privilégio de ter o que você tem, de ter as pernas, quantas pessoas nasceram aleijadas, quantas pessoas perderam seus membros, agora estão precisando e não podem mais ter, quantas pessoas estão deitadas num leito de uma enfermidade cancerosa, respirando só por aparelho, enquanto você está com vida. Você está com fôlego de vida, com saúde, mas não quer fazer a obra de Deus, não quer trabalhar para o Senhor. Eu quero dizer para você: levanta-te, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você não sabe, Deus vai te ensinar, Deus vai te dizer como tu deve fazer, Deus vai dizer para você que você deve, como deve agir, o que você deve falar. Não vos preocupeis. Eu quero dizer para você: se a luta está difícil, espera mais um pouco. Jesus, aquele que me tirou do presídio, aquele que cumpriu as suas promessas na Bíblia, ele é fiel para contigo. Ele é fiel não te preocupa. Se os teus inimigos dizem para ti que não tem mais jeito, mas eu digo para você, em nome de Jesus, e direcionado pelo Espírito de Deus, que há jeito. Houve jeito para mim, houve solução para o meu problema, porque não pode haver para o seu. Há solução para o teu problema. Quantas pessoas olham para mim hoje quando eu vou andando na rua? As pessoas dizem, mas tu já estava morto. Eu vi no jornal que a polícia tinha te matado, te levado para o varador. Tu estava morto, mas tu está aqui vivo. Aleluia. Isto é poder de Deus, amados. Isto é poder de Deus. As pessoas podem olhar para nós e dizer assim, para você está tudo acabado. Já acabou, você vai morrer. Jesus disse, não, eu vou te dar vida porque eu sou a vida eterna. Amados, eu quero fazer uma pequena oração por você neste momento, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus, Tu que estás assentado no trono e nas Tuas mãos, Senhor, está a vara de reger a nação. Tu que tens o poder e autoridade sobre a face da terra, sobre os reis, sobre os governantes, sobre a nação, meu Deus, eu rogo a Ti, Senhor, neste momento, em nome do Teu Filho amado Jesus. Eu quero, Senhor, Te pedir, meu Deus, que o Teu poder entre neste lar, entre nesta vida que está ouvindo, Senhor, esse testemunho. Senhor, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua causa, meu Deus, mas, Senhor, Tu és aquele que conhece o proceder de cada um. Senhor, se a enfermidade, eu ordeno em nome de Jesus que Tu te saia deste lugar, que Tu saia desta vida. Se há problema familiar, que Tu venha restaurar, Jesus. Problema financeiro, que Tu venha abrir a porta. Quem sabe esse pai, esta mãe, esta família, este filho está querendo se libertar das drogas, mas não consegue. Jesus, eu te peço que Tu venha libertar, meu Deus. Liberta, Senhor. Liberta, assim como Tu me libertou do presídio. Quando aquele juiz, Senhor, me sentenciou 30 anos, mas Tu tocou no coração, Tu moveu, Senhor, a minha causa, tomando 26 anos para Ti, me tirando daquele lugar. Hoje eu anunciando a Tua palavra, Deus, no Teu nome eu determino, Senhor, a libertação desse jovem, dessa pessoa, Jesus. Senhor, essa mãe que está desesperada. Senhor, esse pai que está desesperado porque olha, Senhor, para a sua família e não tem, meu Deus, alimentação, não tem, Senhor, aleluia, o que dá para os seus filhos. Senhor, eu te peço que Tu entre com uma providência. Senhor, também eu quero Te apresentar aquelas pessoas que me ajudaram, Senhor, a gravar este CD. Senhor, que Tu venha abençoar quantas lutas, debaixo de muita oração, de muito jejum, de consagração, meu Deus. Mas eu consegui, é uma parte da minha vida, Senhor, do que Tu fez, da mudança, Senhor. Senhor Jesus, eu Te apresento e eu peço que Tu venha abençoar a cada um. Ah, Pai querido, Senhor, que esse testemunho não seja um simples testemunho, mas que no Teu nome e com autoridade, com poder, venha libertar, Senhor, vidas. Que vidas venham se reconciliar, que vidas venham Te aceitar, que pessoas serão libertas. Meu Deus, aquelas que estão cativas, que estão algemadas, que estão aprisionadas, no nome de Jesus Cristo, Eu determino a libertação na autoridade, no poder que há no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, Deus, que tu visite, meu Deus, os presidiários. Senhor, eu te peço que tu visite os hospitais. Meu Deus, levanta o canceroso, sara a enfermidade, liberta, meu Deus, ali no presídio, Senhor. Tem pessoas que estão de joelho dobrado, com sinceridade, estão te buscando, estão arrependidos. A tua palavra diz, meu Deus, que quando o homem confessa e deixa os seus pecados, ele alcança a misericórdia. Ó Senhor, e nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, visita, Senhor, visita essas pessoas. Quem sabe, Deus, aquele foi sentenciado 30 anos, 50 anos, 100 anos, não sei, meu Deus, mas tu é o Deus do impossível. Ah, Senhor, neste momento, meu Pai, eu quero te apresentar, meu Deus, as famílias carentes, meu Deus, eu quero te apresentar os governantes, meu Deus, dos estados, dos municípios, das cidades, meu Deus, dos estados. Liberta essas vidas, Senhor, que eles venham governar, meu Deus, de uma forma, meu Deus, com honestidade. Ah, Senhor, eu te peço, Deus, que tu levante obreiros aprovados, Senhor, para a tua obra. Ah, meu Deus, a tua palavra diz que grande é a seara, grande é o campo, mas são poucos os trabalhadores. Senhor, no teu nome, nesta hora, que uma chama viva venha despertar, meu Deus. Desperta, Senhor, o chamado missionário. Quem sabe essa pessoa está, Senhor, fracassada espiritualmente, foi atingido por uma palavra negativa. Meu Deus, no nome de Jesus, levanta-te, homem, levanta-te, mulher, porque Deus é contigo. O Senhor é quem te fortalece. Não te preocupa, a tua situação está difícil. Deus manda dizer para ti: não te preocupa, só caminha, só olha para Ele, confia no Senhor. O salmista Davi, quando estava passando por dificuldade, ele dizia na sua palavra: eu elevo os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso é importante para a tua vida. Deus manda dizer para você nesta hora, direcionado pelo Espírito de Deus: aonde tu estás alicerçado é na tua riqueza. Isso não traz a tua salvação. Eu quero dizer para você: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Primeiro lugar a Deus, em segundo lugar a tua família, em terceiro lugar as coisas materiais. Eu quero dizer para você, direcionado pelo Espírito de Deus: Deus tem um plano de salvação para você. Quem sabe você é macumbeiro, feiticeiro. Eu quero dizer para você que Jesus é o teu libertador. Não há outro caminho. Só existe um caminho que conduz ao céu e um que conduz ao inferno. Só existe dois caminhos. A escolha é sua. Você tem que saber o que você quer da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo aos irmãos que ouvem esse testemunho, eu quero dizer para você, direcionado pelo Espírito de Deus: não te preocupa, amado. A Bíblia diz que todas as coisas desta vida, a tribulação, a dificuldade, a fome, a nudez, a perseguição, nada se compara com o que o teu Jesus preparou para ti na glória. Eu quero dizer para você: nada se compara com o que o nosso Jesus foi preparar para nós. Brevemente a trombeta tocará, o céu se abrirá Jesus virá sentado no trono e vai dizer para ti: filho, tu forte e fiel no pouco, eu te colocarei no muito, entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia diz que lá não haverá mais fome, irmão, irmã, lá não vai haver mais fome, lá não vai haver mais choro, mais dor, lá só vai ter alegria, só paz. Quem sabe você não consegue mais ler a Bíblia, mais orar, porque sabe, você não consegue mais jejuar, volta ao primeiro amor, porque aquele que prometeu, ele vai voltar, e ele vem buscar a sua igreja, uma igreja escolhida, uma igreja santa. Te prepara, Israel, para te encontrar com o teu Deus. Quem sabe você, desviado dos caminhos do Senhor, Deus manda dizer para você que a porta ainda está aberta. A porta ainda não se fechou. Lembra-te do tempo de Noé, quando Noé pregava a palavra de Deus, Noé anunciava a palavra do Senhor, o povo olhava para Noé e dizia: ele está ficando louco, ele está ficando doido, aonde que Deus vai acabar este mundo com água? A Bíblia diz que o povo casava e dava-se em casamento. A Bíblia diz que o povo festejava, ia para a festa, fazia e acontecia. Mas chegou um dia em que a porta da arca se fechou e Deus rompeu os abismos, e Deus mandou um dilúvio sobre a terra e todos pereceram. Amados, Noé se foi, mas nós estamos aqui anunciando essa palavra e dizendo para você: Jesus é o teu libertador, Jesus é o teu salvador. Nós anunciamos e dizemos: aproveita, te reconcilia, desviado dos caminhos do Senhor, te reconcilia enquanto é tempo, porque brevemente a porta da graça vai se fechar. Quem sabe Satanás tem botado um prato para ti, que tu tem gostado, né? Um prato que você tem se iludido nas coisas desta vida, na bebida, né? Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que o caminho que para o homem parece bem, mas o fim dele é a morte, é a desgraça. Eu quero dizer para você que se você caminha com Jesus, é dificultoso, é trabalhoso, mas brevemente nós teremos a nossa vitória. Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que vela pela nossa vida, que nos chamou e que nos salvou, Ele é conosco. Guarde essas palavras no seu coração. Igreja Santa do Senhor, o nosso Senhor voltará para nos levar. E que a graça, e que a consolação, e a unção do Espírito de Deus esteja na tua vida. Em nome de Jesus, receba para a tua vida a graça de Deus, o fortalecimento de missão. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.